nosso Mike Santana. Escreve aí, escreve aí. Tô nos primeiros dias da minha independência de solteiro. Escreve aí. A de nós vai ser feliz. Natural. Sofrer um pouquinho, nem que seja uma dose a cada nota. Isso é normal. Disco na rede social. Eis é tudo igual. Não tá valendo um real. Ô, bebê, hoje que tô feliz sozinho sem você. Não tô citando nomes pra não te ofender. Só tô desabafando, mas vou te entender. Se a carapuça serviu pra você. Ô, bebê, já percebi que cê não muda. É que arruma um jeito e não desculpas. Perdeu sua chance, agora aturou surta. E me procura que eu não sou bagunça. Música do meu parceiro Diogo Matos. Sucesso, meu filho. Portal do Arrocha. Natural. Sofri um pouquinho, nem que seja uma dose a cada nota. Isso é normal. Disco na rede social. Eis é tudo igual. Não tá valendo real. Ô, bebê, gostei que tô feliz sozinho sem você. Não tô citando nomes pra não te ofender. Só tô desabafando, mas vou te entender. Se a carapuça serviu pra você. Ô, bebê, já percebi que cê não muda. Quem quer arruma um jeito e não desculpas. Perdeu sua chance, agora furou surta. Vem me procura que eu não sou bagunça. Gostei que tô feliz sozinho sem você. Tô citando nomes pra não te ofender. Só tô desabafando, mas vou te entender. Se a carapuça serviu pra você. Ô, bebê, já percebi que cê não muda. Perdeu sua chance, agora durou surta. E me procura que eu não sou bagunça. Telefone pra contato 075-8101-5937. LP Produções. TV Conta.